Na tarde desta sexta-feira, dia 22 de novembro, o Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar realizou na Praça Getúlio Vargas um evento, um simulado de afogamento. Vamos conversar agora com o Tenente Douglas, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, que vai nos falar mais sobre essa apresentação, sobre esse simulado. Tenente, qual o objetivo desse simulado? O objetivo principal é prevenir afogamentos, né? O Corpo de Bombeiros Militar está sempre preparado para atender as emergências, por meio de capacitação, por meio de efetivo, está sempre preparado para atender esse tipo de emergência e todas as demais que, porventura, demandem aqui em Gaspar, né? Mas melhor do que atender uma emergência é prevenir que ela ocorra, né? Então a gente utiliza piscina, utiliza o mar, vai para os rios e lagos, né? E por que acontece o afogamento? Justamente porque as pessoas elas não sabem os riscos que tem, né? Claro, a gente vai, quer apenas aproveitar aquele momento, né? E não sabe que ali tem riscos. O mar, por exemplo, né? Ele tem as ondas e tem um risco que o pessoal não conhece muito, que são as correntes de retorno. Então por isso todos os dias os guarda-vidas verificam as condições do mar e se sinalizam esses riscos por meio das bandeiras. Então, ali onde tem a bandeira vermelha, sinaliza geralmente essa corrente de retorno. Então, a gente orienta, quando for para a praia, nadar mais afastado das bandeiras vermelhas e também nadar próximo a um posto guarda-vidas ativado. Porque se houver qualquer emergência, o guarda-vidas ele vai estar ali atento para atender aquela emergência. Então, se nadar mais afastado do posto guarda-vidas, vai haver um prejuízo se caso haja alguma emergência e necessite de qualquer socorro. Além das praias, aqui no município de Gaspar, nós temos as piscinas, nós temos os rios e também temos os parques aquáticos, né? Então, todo parque aquático aqui no município de Gaspar, ele é regularizado pelo Corpo de Bombeiros Militar. O que, que isso indica, né? Que ali tem sistemas preventivos para promover mais segurança para a população. Por exemplo, tem o guardião de piscina. Então, caso toda a piscina, ele deve ter um guardião de piscina. E caso haja alguma emergência, né? O guardião de piscina vai estar ali para essas eventuais emergências, caso haja qualquer eventualidade e caso necessite também, o Corpo de Bombeiros Militar deve ser acionado, né? Lembrando sempre, Corpo de Bombeiros Militar 193 e SAMU 192. Nós conversamos com o Tenente Douglas, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar, nos falando sobre o simulado de afogamento realizado na tarde desta sexta-feira, dia 22 de novembro, na Praça Getúlio Vargas, em frente à Prefeitura. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.